O programa MOVE-te é um programa que foi criado há 3 anos pelo município de Oliveira do Hospital e que integra um conjunto de atividades que se vão desenvolvendo ao longo do ano e que, no fundo, têm todas o mesmo objetivo, que é a promoção da prática desportiva, o desporto para todos, porque preocupamos-nos não só em apoiar o desporto federado, de competição, mas também a prática do desporto de lazer e o estímulo à adoção de hábitos de vida saudáveis. E nesse sentido foi criado este programa com um conjunto de parceiros que são fundamentais para o seu desenvolvimento e aos quais o município de Oliveira do Hospital reconhece todo o seu trabalho e agradece o seu envolvimento, e todos esses parceiros permitiram-nos então desenvolver neste ano, ao longo de 7 semanas no verão, 7 semanas, um conjunto de atividades desportivas diversificadas, que vão desde a corrida, a caminhada, a bicicleta, o BTT, ciclismo, desportos de combate, ginástica acrobática. Portanto, tivemos aqui um conjunto de atividades que também se estenderam às piscinas municipais, com aquazumba, com hidroginástica, e onde os oliveirenses e os convidados, porque tivemos aqui pessoas de São Romão, grupos de Coja, grupos de Midões, que começaram também a aderir a esta iniciativa e a vir ao Oliveira do Hospital praticar desporto, que naturalmente nos deixa bastante satisfeitos. Ontem foi o dia em que fizemos o encerramento desta vertente de verão e onde fizemos ali uma demonstração das diversas atividades que foram sendo desenvolvidas ao longo destas 7 semanas. Foi uma noite participada, uma noite animada e, acima de tudo, uma noite onde as pessoas não tiveram qualquer problema em vir para a rua praticar desporto, que no fundo é isto também que o programa pretende ajudar a população oliveirense a não ter qualquer problema em praticar desporto, em perder a vergonha aqueles que eventualmente ainda o tenham, e hoje é com gosto que se vê mais pessoas na rua, a caminhar, a correr, a andar de bicicleta, a aderir também às iniciativas que os próprios ginásios e outras entidades vão oferecendo, e isto é sinal que as pessoas também se preocupam com a sua saúde e com os estilos de vida mais saudáveis, que é isto também a nossa, que é esta também a nossa preocupação. Neste encerramento do programa, com quantos participantes é que contaram, visto que ali estavam reunidas todas as atividades desportivas? Ontem tivemos cerca de 200 praticantes nas diversas iniciativas, sendo que também este programa este ano foi mais intensivo, porque nessas 7 semanas tivemos 3 vezes por semana sempre com atividades, e tínhamos tido também no dia anterior, portanto há pessoas que depois repetem, voltam, que já pedem que o programa até continue, e portanto é com gosto que nós verificamos que este programa começou aos poucos. No início eram poucas as pessoas que iam aderindo, mas hoje é com gosto que verificamos que esta massa humana vai engrossando e cada vez se pratica mais e melhor desporto em Oliveira do Hospital. No conjunto destas 7 semanas, quantos praticantes é que... Nas 7 semanas tivemos mais de 1000 participações, pelas referências que vamos tendo, pelos registros que vamos também divulgando, tivemos mais de 1000 participações no conjunto das diversas atividades. Portanto, este é um programa que o município certamente quererá dar continuidade por mobilizar muitos oliveirenses e porque, de facto, é um programa que faz muito bem à saúde. Sim, é essa a nossa intenção, e não só nesta altura de verão, porque depois, ao longo do ano, este programa Move-te, que também começa já a ser conhecido até pelo próprio nome, as pessoas vão perguntando o que é e depois vão facilmente aderindo, mas é um programa que tem um conjunto de iniciativas ao longo do ano, como o Dia Mundial da Saúde, o Dia Internacional da Atividade Física, o Dia da Mulher. Portanto, vamos tendo sempre um conjunto de atividades, também com outros parceiros, às vezes ligados à saúde, que também colaboram connosco e que nos fazem rastreios de saúde associados à prática de atividade física. E, portanto, este programa penso que tem pernas para andar, pernas para correr e para cumprir o seu objetivo, que é ajudar a praticar mais desporto e ajudar a termos todos um estilo de vida mais saudável.